created with free version for non-commercial use. No. Aqui. Eu sou aquela que sempre te apoiou, te fez feliz. Tu pode até tentar, mas eu garanto, nenhuma melhor que eu vai arrumar. Lembra na escola quando eu te olhava e você não dava bola? Sonhava com você andando de mãos dadas, mas o mundo girou e olha como eu tô agora. Tô bem, tô sem, vivendo e aprendendo, não devo nada pra ninguém. Eu sei que uma hora ou outra vai acabar pensando em mim. Teu coração vai disparar e quando menos perceber vai ver que não estou aí. Tô bem, tô zen, vivendo e aprendendo, não devo nada pra ninguém. Tô bem, tô zen, tu só me esnobava, agora te exalto também. Te apoiou, te fez feliz. Pode até tentar, mas eu garanto, nenhuma melhor que eu vai arrumar. Lembro na escola quando eu te olhava, mas você não me dava bola. Sonhava com você andando de mãos dadas, mas o mundo girou e olha como eu tô agora. Tô bem, tô sem, vivendo e aprendendo, não devo nada pra ninguém. Tô bem, tô sem, acabar pensando em mim. Teu coração vai disparar e quando menos perceber vai ver que não estou aí. Tô bem, tô zen, vivendo e aprendendo, não devo nada pra ninguém. Tô bem, tô zen, tô só me esnobando, agora te esnobo também. Tô bem, tô zen, created with free version for non-commercial use.